5 submarino até o nível 180, o serviço radar encerrado 55 milhas. Sudoeste vai Salvador. Pelo agora o controle de áudio da frequência 120 décima 1. Lima Kilo Bravo, confirme a base do mesmo. Ah, 1200 pais. Base de manutenção, Lima Kilo Bravo. Vire. Confirme a base de manutenção. Salvador. Lima Kilo Bravo, não recebo o seu transponder no setor que o senhor está voando. O senhor regressa para a manutenção. Falei para o senhor que se o senhor não recebesse, eu mudaria para o equipamento 2, senhor. Estou aguardando aqui, passou as portas. Então traz para o equipamento número 2. Senhor, acabei de trocar, o senhor confirma os custos gentileiros que o senhor recebeu. Negativo, não recebo o seu modo de charge. Recebi agora. Está funcionando aqui, senhor. Então, o seu equipamento está com problema. Equipamento número 2. Código 0142, Lima Kilo Bravo. 0142. Senhor. M3-14, decolado aos 27, mantenha a proa até 2500 pés, chame o controle 1208, tenha um bom voo. Mantenha a proa até 2500 pés, chame o controle 1208, bom trabalho, M3-14. 2, estava no primeiro, agora coloquei no segundo 0142. E agora 0142, estou recebendo sua 1000 pés, setor noroeste do campo. Confirmo, a 12 milhas e meia. O Lima Kilo Bravo está livre, consegui para a Serra Nova de Leto Delta, informe afastado 20 milhas de Salvador e quando possível estimado de pouso na localidade. Estimado o pouso agora para os 42. Pede. Na minha 3-4, mantenha a proa até 2500 pés, após prossiga para a posição Momo, curva pela direita, para cumprir a saída Momo, transição Nenim. Mantendo a proa até 2500 pés após Momo, após depois Momo, Nenim, 6-3-4. Afirmo, o contato radar estabelecido na decolagem, eu chamei a minha 3-4. Isso, minha 3-4. Pan 3155, chama agora sempre Recife, na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, passando no nível 200. Pelo que o Bravo confere, o controle desconhece de tráfego no setor. Mantenha mil pés em regra de voo visual para Serra, Novembro, Juliette, Delta. Frequência livre, 12345. Lima Frio Bravo. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 210 graus, 10 nós. Livre decolagem 28, gol 1097. São 3367, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, tabiceira 28. Olha, mantém 28, 3367. Linha 304, passa nível 1150, chama agora o centro Recife na frequência 12545, alterna 2685. Quando você confere, vai chamar agora o centro Recife 12545, alterna 12685, 6314, boa tarde. Sim. Contato radando decolagem, submantendo nível 360. Autorizado para seguir para a saída Elefa 1 no Alfa. 360, Elefa 1 no Alfa, 1097. 3367, autorizado a decolagem à pista 28, vento 210 graus, 109. Decolagem, pista 3367. Decolado aos 37, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo. Zero, obrigado. Tomador Altan, 3367, passa mil pés, tá? É 3367, contato radar na decolagem, submanto nível 360, vê a saída, são voo 1, nunca será dar, precisando manter a velocidade 25, até 2500 pés. Ok, pode voltar, vamos. Afirma, autorizado, tá 3367. Agora só vou ter 3367, obrigado. Tá 3367, vamos que em Leda tem uma formação grande ali. Se possível coordenação, a posição, vou proa de Motiva. Tá 3367, a posição está livre de desvios. Aguarde coordenação do centro Recife. Obrigado. Então 3367, suba restrito nível 340, submantendo 340. Posição, voo, posição, módulo com obstrução de centro Recife. Obrigado, samba, módulo, restrito 340, tá 3367. Controle, voo 1097, desvio proa 280, mais 10 milhas só. Chat, voo 1097, chama agora sempre, informa o meio, na sequência 1288, alterno 260. 228-290-097. Controle de Salvador, Chané 6210, formação Eco. Chané 6210, acione a sua identificação via chegada. PIP 1, desça e mantém o nível 120. Ajuste o altímetro Salvador no 015. Identificou para 120, PIP 1, 6210. Boa tarde, eu vou no 620. No 620, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 370 via saída Aron. Ok, mantendo via Aron na subida, vou no 620. Aeron, o ouro 620? Oi, Aeron, ouro 620. Ok, Aeron. Chame, chame táxi, é com uma velha. Cruzado táxi, chame no ponto de espera, pronto. Pela 3367, chama agora Centro Recife, na frequência 128.35, alterno 125.1. 125.5, 3367. Chiné 6210, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 1095, informa o final do procedimento LS, Zulu, pista 28. Descendo via 1095, 2000, tomará estabilizado no... Por isso o X-Ray da 28? Afirma, Chanel 6210, após a posição Momba, voe para Serra Victor 362 e desça para 2500 pés. Gente, após Momba, Serra Victor 362 para 2500 pés, 6219. Motor, quando 6210, pode voar Aru? 620, mantém a prova de Aron e aguarde diferente. Pode manter a prova, não sei, né? Salvador, boa tarde, voo 1969, próximo ao ponto de espera pronto. 1969, autorizado a alinhar e manter. Pista 28. Aqui não tem 28, voo 1969. vai decolar pista na frente, recuso 90. Vento 210 graus com 07 nós. No 620, chama agora sempre para Recife, na frequência no 2545, alterna no 2685. O 2545, 2685. MDQF 49, chame no 208, bom voo. 08 November. Mantenha-se em regra de voo visual, na escuta do controle, via corredor Axé, subir mantenha meu pé e sempre através da sala da barra. Sim, eu atrás da central Pono 05 e pro direto para a porta, missão em tempo, recusou 90. Suba e mantenha o 095, direto para o seguro, recusou 90. Pono 05, senhor? 095. 095, recusou 90. Salvador, boa tarde, está 3145, ponte espera 28, pronto. Vou no menor, só um minuto para decolar, tem um tráfego com prioridade que decola na pista auxiliar, completando com a feira. Aguarda, menor. Estou no meio, acendo a indicação via chegada PIP 1, desse mantenha o nível 120. Tá, 909. Tá com o Zulu na venda. Escuta, você prossiga? Já recebo sua, seu transporte, seu modo alfa, seu modo Charlie. Confirma tudo que mantém. Vou fazer uma, um check aqui. Tá mantendo, passando dois por pé. Já com o Zulu na venda. O nome é menor, autorizado a decolar, pista 28, vento 210 graus com 10 nós. Confirmando após a decolagem, mantém pro até 2.500 pés. Teve a decolagem, é o 969, mantém pro até 2.500. Vento 3145, após a rolagem do voo, autorizado Lima, mantém a pista 28. Após o voo, a Lima mantém 28 na 3145. Salvador, eu vou 1869, se tem informação, pronto. 1869, acendo indicação via chegada IPIT-1, corrigir IPIT, desce Mateus 050. Ajuste o altímetro 095. 095 do ajuste, descendo para a confirmação nível 150. 050. 50 na IPIT, vou 1869. O 969 decolou 54, chamei o 120, decimal 8, com a roupa. 208, boa tarde. Conceito Salvador, boa tarde, gol 1969, decola. O 1169, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500 pés, subindo a 360, após curve à esquerda na proa da posição Sambo. Mantém a proa até 2500 pés, subindo ao 360 após o ação, vovô, o 1969. Voe a posição IPIT. Confirmando que voou no 869? Afirma IPIT para sequenciamento. IPIT, voou no 869. Contato radar na decolagem, subiu mantendo nível 340. Confirma, mantendo a proa até 2500 pés. Essa é a de desvio após a decolagem, estão 3145, devido à forma de torre de saída. 3145, suba e mantenha o nível 090. Então mantém 090, 3145. Eco Zulu November, suba restrito ao nível 065. Eco Zulu November. 065, Eco Zulu November. Controle gol 1969, desvia direita, proa 340, 40 milhas. Quente gol no 1969, proa 240. Estabilo de Juiz de São Gotardo. Formará, retorno à rota 69. Estabilizado, Xanera 6210. Xanera 6210, completo estado procedimento LS, Station, agora torre na frequência 118.95. 1895, 6210. Oi, Salvador, Xanera 6210, final 28. Xanera 6210, vento 230 graus com 10 nós. Chuva leve sobre o campo, chama visual. Chamar a visual, confirma o vento? 230 graus com 08 nós. Ciente, 6210. 11169. Tá. Eu só não trago na posição de 11 horas, 11 milhas, rumo nordeste, passando nível 130, descida 120, é 2320. Ok, ciente, mantendo uma centena, gol 1169. O 1169 está livre, ascensão nível 360, tráfego superado. 360, gol 1169. Tá 90 do 16, mantém 050 via chegada. 050 via, tá 9096. 1869, desse mantém a 2000 pés, o centímetro 1096. 1869, após o pit, usar para fazer o procedimento e forma estabilizada. Teste para 2000, 1096, após o pit, toma autorizado o procedimento e forma estabilizada. Boa noite, Renato. Atingiu 90, 131, 45. Gente, 131, 45, mantém 090, aguarde para a sessão. Atingiu, mantém. Permete 5, Eco Zulu 90. Eco Zulu 90, sube e mantém o nível 1105. 1105, 90. Sub mantém nível 340. Mantém 340, está 3145. Oito 69. Mais conta. A torre nos informa agora que há chuva leve sobre o aeródromo, o teto de 1000 pés com 4000 metros de visibilidade. Gente, chuva leve, confirmado, né? Afirmo. Obrigado. Salvador, boa tarde, 1169, 6201, chama 1209, livrar. Livrar na Delta, 219-6210. Esse mantém o nível 120. Identificação 120, autoriza-se a presente executarmos o ILS-X3 para Detroit. Mantém o perfil da chegada, gol 1166, aguarde para autorização do procedimento ILS-X3. Vale. Mantém o 016, a torre nos informa, chuva leve, leve sobre o aeródromo, teto de 1000 pés, visibilidade de 4000 metros. Copiado, 9016-105-050. 1166. Tráfego, 12 horas, 23 milhas, rumo sudoeste, passando nível 170 em aceitação 360, Boeing 737-800. Gente, 1166. Na 0-1-6, usa para 220 nós. 220 nós, está na 0-1-6. Bruno 169, só chega. Queria confirmar, por gentileza, a nossa posição de 3 horas no tráfego a 3.100, passando em torno de 6 milhas, 7 milhas do nosso gradeste. Assim, o tráfego está na chegada e está. Agora está na sua retaguarda, afastado 7 milhas, passando nível 190, sem interferir na sua subida. É, eu fui autorizado a subir o 360, estava voando na prova 240 para dividir informações, né? Passei 6 milhas do colega aí no mesmo nível. Afirma, a separação na terminal são 5 milhas do 169. Quando nós autorizamos a ascensão 360, nós pagamos o tráfego ao tráfego que estava na chegada e a separação ocorreu com 6 milhas de separação ao cruzamento. Tá negativo, você não falou não. Você tinha falado do outro aço no nível 120, tá? Mas mesmo assim, muito obrigado aí. 6050, 9096. Então 9096, desce até 2 mil pés, ajuste o altímetro 9095 e forma estabilizado. Faz procedimento LS, sua pista 90. 2015, motorizado, tá? 9096. Bruno 169, chama agora o centro Recife, na sequência 128.35, alterno 25.1. 28.35.251, ok? Muito obrigado, é um bom final de semana. Você também, viu, bom? Então 3145, passa nível 180, chama agora o centro Recife, na frequência 128.35, alterno 25.1. Recife 128.35.251, obrigado, boa. Boa. Localizador, 1869, completo final, chama agora a torre, né? Frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite, 1869. Jogou 1869, ILS Zulu 28. 1869, vento 220 graus com 8 nós, chame visual com campo, chuva moderada, pista molhada. E ajuste no 0 no 5. 1015 no ajuste, chama na visual, sente pista molhada, gol no 89. Não, 0116, reduza para aproximação, o tráfego percebe está agora meia dúzia de milhas à sua frente, com um grau de speed de 130 nós. Reduza para aproximação, chame torre 118, decimal 95, completando o final do procedimento ILS Zulu, pista 28. 35, obrigado, boa tarde. Boa. 1166, desce e mantenha 050, na chegada TPIP 1. 050, bom, 1166. Sota 9096, boa tarde, final de 7 milhas, estabilizado, LS 28. Paritão 9096, continue a aproximação, número 2 para pouso, informe visual. Reporta. Gol 9096, visual 610. Change, gol 9096, pelo autorizado, pista 28. Autorizado, Sola 869, Sola 09. Fileira esquerda e Xamena 21, décima lá, Sola. Fileira esquerda, 219, boa noite, 69. Até 90 no meio, teto estimado em 600 pés, chuva moderada, pista molhada. Vento 230 graus com 109. Chama o visual. 4 visual, tá 90 no avisou, 600 pés, 90, na meia. 690 na meia, após autorizar a pista 28. Para livrar a terminal Salvador, o serviço está encerrado, mantendo 105 em regras de voo visual. Chame o controle e ilhas na frequência 120 decimal 1. 201, 1166, décima 32, o pé, ajuste o time atrás 095, som estabilizado. Só procedimento LS Zulu, pista 28. 2015, só confirmando, é o X-Fail, Zulu? Juliette Hotel Romeo, aguarda. Décima 9, Sola. 7, o Uno 166 autorizado, serviço 362 para sinal do procedimento LS que foi pista 90 em forma estabilizada. Desse mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro 615. 2500 pés, autorizado X-Ray com 15. Afirma. Juliette Hotel Romeo. Confirme? Negativo, pista 28 pro, em uso, procedimento LS Zulu. O Juliette Hotel Romeo, confirme se Jaguar do Victor Mike Charlie na rota. O Juliette Hotel Romeo, vetor radar para final do procedimento LS Zulu, pista 28, curva direita na proa 110. O limite é radial 070 do VR Salvador. Juliette Hotel Romeo, mantém 080, volta para a descida. Fica, promoção Oscar. Salvador, gol no 645. 645, essa notificação via chegada e pit desse mantém 050. Ajuste de altímetro 0095. 050, bem-vindo, no estabilizou o X-Ray Go 1166. Go 1166, complete final dessa switch na torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, boa tarde, Go 1166, duas milhas e meia para a senhora, Vitor 364. Boa tarde, Go 1166. Vento 200 graus, 05 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada, informe visual. Informe visual, Gol Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6143. Oceaneiro 6143, boa tarde, aciona identificação via cheia de pit, desça até a lista de voo 060. Então 060 na equipe, Oceaneiro 6143. Bruno 66, solo 20, chamando 21, cima 9. Bruno 90, obrigado. No 645, desça para 2 mil pés, o ajuste no 016, autorizada. Final LF Zulu, pista 28, reportabilizada. Ok, 2000 pés, reportaram ao final ILS Zulu, ajustando agora 1016, 1645. M143 desce até 4000 pés. O ajuste no 0,16. 4000 pés no 0,16, 6143. Controle da CNE 6143, poderia voltar a Serra Vita 363? É, 6143 autorizado, Serra Vita 363. Muito obrigado, 6143, volta a Serra Vita 363.